desejar-vos que tenham um bom início ano letivo e que seja um ano produtivo, que aproveitem uma escola de sucesso e uma escola reconhecida, reconhecida devido ao trabalho que aqui se faz, um trabalho que conjuga a vossa criatividade e o vosso gosto de aprender, a capacidade técnica, a capacidade de transmitir conhecimentos, o carinho e o afeto que os professores colocam no ato de ensinar e no ato de desenvolver a vossa aprendizagem. Numa escola que é uma escola de sucesso porque também tem uma forte ligação à comunidade, uma escola que se faz com mais de 70 empresas, que são empresas promotoras, ou seja, têm uma vida muito, muito próxima e muito ligada à escola. Ou seja, há aqui um conjunto de ingredientes que vos permitem ter um início de ano estimulante, numa escola que vos vai desafiar, com professores muito bem preparados, onde vai puxar pelas vossas capacidades, onde vocês vão ter a oportunidade de experimentar várias oportunidades, vão puxar pela vossa criatividade e desenvolver projetos, porque esta escola também, como eu disse, que tem sido reconhecida várias vezes lá fora, por várias instituições nacionais e também europeias.